falar só como autarca, mas acima de tudo vou falar aqui como cidadão, como uma criança que cresceu nesta zona histórica, uma pessoa que desde há 11 anos, desde que sou autarca e presidente de junta desta maior freguesia e urbana, que é o Oliveira Hospital São Bairro de Gramaços, falar de algo que, mais do que o seu sentido material, toca-me a mim profundamente. E daí que, desde o primeiro momento, e o Sr. Presidente é testemunha, fui, juntamente com o Executivo, que é o atual exercício, que é dos outros anteriores, das pessoas, que era, em forma coletiva, que mais reivindicámos esta obra. Por várias razões, uma delas a tal sentimental, mas outra porque eu, e temos, e é importante pegar sempre nos bons exemplos espalhados pelo país, cada vez mais as zonas históricas, devidamente potencializadas, tornam-se um ponto de atração, um ponto da própria revitalização das cidades e até de encontro a esta questão de estacionamentos e falta de estacionamentos, mais um ponto de cada vez mais, e conforme a Sra. Presidente estava a dizer, de circulação pedonal. Logicamente que não é fácil, é um projeto estrutural bem difícil, o Albino também tocou nisto, e muito sensível. Vai requerer também muita paciência por parte de todos nós, mas contudo dizer que, e até também tocando nas palavras que o doutor preferiu, as obras têm que começar e têm que ter o seu fim. Independentemente do espaço temporal, estamos em agosto, no verão, mas eu até costumo dizer que fosse verão agora durante as obras, porque antes pó do que lama. E logicamente que vai-se apanhar um pouco tudo com a dimensão da obra, até porque no mínimo vamos ter um ano de obras, vamos ter 4 estações do ano. Mas o que eu também queria aqui relevar, e porque também já toquei nesse assunto, após ver a apresentação, quando aqui de uma Assembleia Municipal do projeto, com a intervenção do referido arquiteto, uma das coisas que me chamou a atenção, logicamente, foi a carência de estacionamentos. Eu sei que não é fácil, e ainda mais estamos a falar de artérias que hoje são desproporcionais em termos de dimensão, mas também, contudo, tem que haver sensibilidade, isto é o meu pensamento, dos próprios arquitetos. Eu tenho um princípio que, antes da estética da beleza, primeira funcionalidade. E eu não estou a dizer que se deva tirar estacionamentos de um lado para tentarmos criar mais zonas verdes, mas também, e por que não, e é isto, que é a tal evolução, o tal processo evolutivo, porque não, e isto deixo aqui como sugestão também, era um momento certo, se calhar, para o município começar a pensar num sistema de circulação rodoviária interna, urbana, que de certa forma permitisse às pessoas abdicarem dos seus próprios veículos e então podermos circular aqui com autocarros ou mini autocarros numa zona, não falo só em Oliveira Hospital, até nas localidades periféricas, criámos uma rede rodoviária interna em termos urbanos. E este, se calhar, é um dos motivos que me trouxe, e também já é outro ponto que eu já defendo há muito tempo, esta ideia da circulação coletiva em termos urbanos, para, sim, aí cada vez mais diminuirmos a parte de circulação rodoviária em termos individuais. Sabemos que eu, no meu tempo, e eu sou se calhar dos mais novos aqui, numa família havia 1, 2 máximos veículos. Hoje é o pai, é a mãe, é o filho, é a filha, toda a gente tem veículos. E temos que pensar que também a maior parte dos edifícios que aqui estão não foram previstos estacionamentos. E até posso falar em prédios, em fogos de dimensão coletiva, e se descermos aqui, basta aqui descermos a António Ribeiro Garcia e Vasconcelos, só do lado direito a descermos, é que os novos prédios, os tais mais recentes da década de 80, finais de 80 e 90, é que passaram a ter estacionamento privado nos próprios prédios. Todos os outros não têm. E isto tem-nos causado, logicamente, problemáticas. Agora é assim, também é verdade aqui uma coisa e que tem de ser dita. Há muita gente a reclamar estacionamentos em termos de comerciantes, e não falo daqui, destes, porque eu sei o que é que estes aqui sofrem, quando eles próprios, à porta dos seus estabelecimentos, têm 3, 4 veículos deles que poderiam dedicar para dar aos seus próprios clientes, ou aos consumidores, àquelas pessoas que vão fazer rentabilizar a sua casa. Só que lá está, cada vez mais, e isto, desculpem-me falar assim, vivemos numa sociedade egocêntrica, egoísta, cada um pensa por si e só nos lembramos dos outros quando precisamos deles. E acho que é importante, nem que seja 1 ou 2%, cada vez mais mudarmos esta mentalidade. Nós não podemos chegar aqui, e ainda bem e felicito por esta proposta de criação desta comissão, temos que começar a pensar naquilo que é comum a todos. E o que for individual, se pudermos poder tratar, tudo bem. Mas primeiro dar prioridade àquilo que pode salvaguardar uma mancha maior de pessoas, de cidadãos. E eu, é essa mentalidade que eu também gostava de trazer para aqui. Porque o Sr. Presidente também tocou aqui uma coisa. É verdade, a restauração é o que tem mais sofrido. Eu próprio testemunhei isso. Agora também levo aqui uma coisa. Uma farmácia tem que se dar prioridade. Porque, e não estou aqui a defender seja quem for, porque eu vivo de verticalidade e frontalidade. Há casos que são deprimentes e uma farmácia não pode vir só até um estacionamento, conforme o que eu, numa primeira visão que tive há um ano, já não sei se foi há um ano, professor, quando foi aquela apresentação, não pode vir só ter 1 ou 2 estacionamentos ali. Não pode. Tem de se pensar em mais estacionamentos, e muito bem, conforme disse, e alternativas, e não é no pós-obra, porque o depois do depois vai trazer mais custos para o município, para o erário público, e depois se calhar não vamos conseguir resolver algo que podíamos ter resolvido previamente. Este projeto está feito, é importante que se corrijam com a dita comissão, através de sugestões pedagógicas, construtivas, e sem o eu, tentar corrigir ao máximo o que ainda pode ser uma mais-valia para a revitalização desta zona histórica e até porque, as pessoas não podem esquecer, isto é um complemento da zona histórica. A zona histórica não é só isto, já vem lá de baixo, conforme o Sr. Presidente falou, da rua Dr. Virgílio Ferreira, Alexandre Herculano, já estamos aqui a entrar no nosso solteiro, Casal Velho, Casal Novo, lá do Rio Conselheiro Cabral Metel, e isto é importante pensarmos sempre num processo de crescimento, desenvolvimento da própria cidade. Agora, Oliveira Hospital nasceu aqui, isto também mexe comigo e agradecer-lhe por esta capacidade que a Tânia teve sempre no sentido de coragem e não ter medo de avançar, e dizer também aqui uma coisa: não é fácil, e reforçar as palavras do Sr. Presidente. Há candidaturas que ou são feitas e levadas a efeito naquele momento, ou se não perdemos o efeito delas, e são verbas que se desperdiçam e que irão para outros municípios, e a Câmara e este Executivo, quer com esta, quer com outras obras, tive essa capacidade de não deixar perder e dar continuidade ao desenvolvimento da Oliveira do Hospital. Mas, contudo, dizer é importante levar a sério as sugestões que saírem desta comissão e não ouvi-las e só tentar dar resposta a elas depois de concretizada a obra. Isso não. Outra coisa, e só para finalizar e peço desculpa, é importante também a sensibilidade para a parte urbana dos edifícios. Penso que as coisas não podem ser feitas também em termos estruturais de edifícios ad hoc. Acho que deve haver uma linha e posso ir também à parte estética, uma linha de concretização a todos os níveis. E se a Câmara tiver que criar um programa próprio, específico, para aquela zona, em termos de revitalização do património, seja ele material, imóvel, seja até de preservação, e eu quero aqui relevar, que ainda hoje não compreendo, foi retirada dali uma fonte que justificaram, a posterior, que eu nem sabia, retiraram que era para efeitos de uma obra, e eu não sei onde é que anda essa fonte. E essa fonte implica muita história em termos sentimentais do Oliveira do Hospital. E eu deixo aqui esta sugestão, porque também era importante saber onde é que ela está, porque essa fonte tem que ser devolvida àquela, ao outeiro e às pessoas que, de certa forma, valorizaram ano após ano e fizeram história e deram vida àquela zona.